Daqui a pouquinho tem forró. Amém! Eu quero ouvir as palmas. Aleluia, como é maravilhoso buscar a Deus de madrugada. Quem sabe vai cantar agora. Como é bom sentir o teu perfume e o toque suave de suas mãos, e saber que tu estás presente em qualquer situação. Precioso ter Jesus como amigo, que não me deixa só nos momentos de perigo, e poder reclinar-me em seus ombros e contar os meus segredos. E se as lutas que me sobrevêm, tentando esfalecer, eu não tenho que temer, porque Ele me ajuda, me dá um novo ânimo e forças pra vencer. Como é bom sentir o teu perfume, lírio dos vales, lírio dos vales, rosado e sarom, e poder tocar em suas vestes, ouvir sua voz em suave tom. É precioso ter Jesus como amigo. Precioso ter Jesus como amigo, que não me deixa só nos momentos de perigo, E poder reclinar-me em seus ombros e contar os meus segredos. E se as lutas que me sobrevêm, e se as lutas sobrevém, tentando esfarecer, eu não tenho que temer, porque Ele me dá um novo ânimo e forças pra vencer. Ele me ajuda, me dá um novo ânimo, forças pra vencer. Ele me ajuda, me dá um novo ânimo e forças pra vencer.